brincadeira. O bailão tá começando e o gaiteiro é de primeira. Pode gritar, pode dançar a noite inteira. Tá chegando a banda pole pra chacoalhar a vaneira. E a gurizada tira as moças pra dançar. Não fica ninguém sentada, todas querem namorar. Salão tá cheio e o gaiteiro se animando. Puxa o pole da gaita e sozinho vai chacoalhando. O bailão tá começando e o gaiteiro é de primeira. Pode dançar, pode gritar a noite inteira. Tá chegando a banda fole pra chacoalhar a vaneira. E a gurizada tira as moças pra dançar.